Akabosh é uma das mais novas injustiças da Jump. Eu, o Live não leu, mas eu mostrei pra ele umas imagens agora. Eu já tinha comentado com ele antes por cima. Inclusive, eu também não li, mas a minha mãe leu e falou que é muito bom. Sua mãe. Não, tô imitando você agora, o Silvio Santos, né? É, eu não vi o filme, mas Silvio minha filha. O Silvio não pode falar isso, porque o Silvio não tem mãe, né? É, acho que nunca teve. Ele fala as filhas. O Silvio já teve mãe em algum momento? Ele nasceu da onde? Não sei, né, cara? Mas eu nunca falo da mãe do Silvio. Cadê a mãe do Silvio? Morreu, o lógico. O Silvio não era moleque de rua, não? Não, cara. Porque, sei lá, ele vendia caneta Bic na rua, né? Deve ser moleque não, de rua. Não, ele era casa do Olimpíada, ainda tinha casa. Tinha casa? Eu não li a biografia, não fizeram um filme dele ainda, né? Eu ouvi só o Nerdcast sobre o Silvio Santos. Eu não vi. Eu não lembro de quase nada. Eu não vi. Mas eu acho que com o revival agora do cinema nacional, eles podem fazer um filme do Silvio Santos, né? É, mas eu acho que não, né? Vai ser bizarro a porque provavelmente a única emissora que se voluntaria pra isso seria o SBT, né? Não, a Globo Filmes faria, velho. Faria? Ué, quando o Silvio Santos foi sequestrado, a Globo fez toda a cobertura do sequestro. Quando teve a escola de samba, que o Silvio Santos foi o personagem principal lá do personagem, foi ótimo. O tema do enredo, caramba. Eu sou um cara do samba, como vocês podem notar. Do samba e do futebol. É. O tema do enredo. O tema do enredo não, o enredo. Foi o Silvio Santos. Daquela escola de samba. Daí a Globo não bocotou. O povo ficava brincando. Ah, será que a Globo vai sair do ar e vai passar pra Tudono? De quando estiver passando, depois vai voltar. E na não, época o SBT tava um tanto em alta, né? Não era como a Record é hoje, porque a Record foi mais. Tá meio assim, dá pra casa. A vida do Silvio Santos é uma grande figura histórica brasileira, assim, independente de qualquer coisa. Porque, assim, o fato dele ser dono do SBT é uma coisa recente. Antes do SBT ele foi outras coisas, né? Não importa. Ele era o que importa é que eu falei da Record e lembrei de uma coisa. Ele era apresentador da Globo. No começo eu sei. É, eu falei da Record e lembrei de outra coisa. Record? Desde quando a gente vai começar a falar de TV brasileira aqui? A gente não vai falar da TV Record, a gente vai falar da Rádio Record. Ah, tá. Você vai contar isso? Claro que vou, cara. Pastor Otaku. O que que acontece? Mas vai que ele tá escutando. Será que ele é tão otaku assim pra escutar o JCast? Ser otaku? Obviamente, ele escuta o JCast. Porque se você se diz otaku e não escuta o JCast, cara, você não é otaku. Se ele estiver ouvindo, você me avisa a próxima vez que a gente conversar que eu boto você pra participar do JCast. Que é um pastor otaku. Sei lá, eu queria saber como ele prega sobre rádio. Enfim, o que que acontece? Eu e o Live, a gente conseguiu um jobzinho novo pra fazer um rádio pra Rádio Record aqui da cidade. Fazer um rádio. Fazer um site pra Rádio Record aqui da cidade. Lá vou eu, entro, subo escadinhas e tal, e dou de cara lá com o pastor. Lógico, eu já informei pra você o seguinte, eles trabalham à noite, pregando, o resto do dia fazem o quê? Cuidando da administração das coisas, você não trabalha o resto do dia e, também. E no caso desse... Você acha que todo mundo é angélico, que trabalha dois dias por mês? No caso desse, ele joga erogue e lê doudinho, né? Porque o que acontece? Cheguei lá, ele tava lá com o MacBook dele, e super nojento. É, eu tenho inveja disso. E a gente começou a conversar sobre o site, e ele abriu o Google Chrome pra me mostrar... O site paulista, da Rádio Record Paulista. E aí, quando ele abre o Google Chrome agora, ele tem umas skins. Que você entra lá no site, as skins, tem uma lista de skins, você escolhe uma e bota lá. Qual era a skin que ele estava usando? Qual era lá, vídeo? Qual era? Conta você. Ele tava com skin... Só não chora enquanto... Ele tava com skin da Rádio Sunimico. A Vocaloidzinha, pra quem não sabe. Cabelo azul. Naquele momento... Todo mundo cosplaya, doudincha... Fantasia. Eu me segurei pra não virar pra ele e falar, cara, você sabe quem é essa daí? Porque assim, sei lá, né? Se ele fosse realmente um pastor otaku, eu ia começar a bater altos papos com ele. Mas eu acho que ele não é, né? Porque ele é pastor e eu acho que pastor não pode ler doujin, nem pode jogar erogue. Claro que pode, cara. Mas pode? Pode. Não precisa. Você pode jogar erogue sem ter o... Pastor não é que nem padre, né? Pastor pode tudo, né? Bom, se casar, eles casam. Acho que eles podem tudo, né? Nem tudo. Acho que podem, sim. Padre pode mais, porque pode. Padre pode beber vinho, pastor não. Ah. Pastor não pode beber vinho, não? Que não, né? Que isso, cara? Claro que pode. Por que não vai poder? Sem álcool, o né? Cara pode casar porque não pode beber álcool. Porque álcool é do mal? Casamento não? Eu não sei, cara. Não tem outro caminho, sei lá. Eu acho que pode, cara. Eu tenho a impressão que o pastor pode tudo. Pode, inclusive, ter mansão, MacBook. Todo mundo pode. O padre também pode. Ah, não. O padre tem voto de pobreza, pastor não. É, viu? Tem uma diferença muito grande entre pastores e padres. Eu acho que pastor é mais... E pastor geralmente não grava CD, né? É, né? Geralmente, entre os evangélicos que gravam CD, são os missionários, os devotos, são, os irmãos. Pastor mesmo não grava. Já nos católicos, não. Não é quem segue o catolicismo que grava. Pastor é o padre. Pastor é mais negócio, né? Que ser padre. Mas bem só, mais negócio. Eles são mais administradores. Não, tô dizendo assim, é bem melhor ser pastor do que ser padre. Ah, é? É. Então você pode casar? Cara, você pode fazer tudo. Você pode casar, você pode ser rico. Não, mas se você tem a vocação pra ser padre, você vai ser padre. É que bife. Para com isso, cara. Tem gente que tem, mano. Aham, uhum, claro. Ué, eu tô falando sério, cara. Acabou, não tô com isso. Eu não tô, pela primeira vez, não tô sendo irônica. Verdade, tem gente que tem, acabou, cara. Tem gente que tem vocação pro monastério. Não só padre, qualquer tipo de monge. Eu tenho pena dessas pessoas, né? Eles não sabem Existem coisas superiores na vida, Oda. ser padre. Eu entendo, sei lá, se ele for pro Tibete, agora ser padre. Qual é o problema? Padre. Ué, pra ser monge tem que se esconder no Himalaia? Eu não vou começar a falar aqui dos meus preconceitos religiosos, vamos logo. Akaboshi. É engraçado, porque Akaboshi tem tudo que hoje em dia dá certo em Naruto, que hoje em dia dá certo em Bleach, que hoje em dia dá certo até em One Piece, que é lutas magnânimas e muitos personagens. A diferença é que Akaboshi já começou assim. No primeiro capítulo a gente apresenta 20 personagens, sabe? É assustador mesmo. Eu mesmo fico perdido no meio dos personagens, mas eu gosto dos personagens porque todos eles estão tirando aquele design legal. Tem um quê, tem uma personalidade levemente desenvolvida que dá pra você gostar um tanto deles, sabe? Dá pra você ter um preferido, né? Que nem Naruto, que não tem como você ter um preferido. Não hoje em dia, né? É. E é isso, cara. As lutas são magnânimas, tem bichos gigantes, tem poderes enormes, tem... A diferença é que é tudo muito bem desenhado, né? É, e o traço é lindo. Você já as viu? Páginas coloridas são as páginas mais bem coloridas, mais lindas que eu já vi na Jump. É, o traço é bem limpo, é bem diferente do que vinha sendo feito. É, o traço é limpo, mas as lutas não são tão limpas assim. Às vezes não, você fica perdido com o que tá acontecendo. É, eu tô falando, não é aquele traço meio corrido dos outros mangás, é uma coisa que dá pra ver que ele tava se esforçando. É, então, é, né? não é que é um traço limpo, porque limpeza faz a gente pensar na, sabe, quando estão lutando, se a gente entende o que tá acontecendo. Limpo no sentido de... é simétrico. Ele é mais estético, é mais bonitinho, sabe? É mais que as pessoas olham e falam, olha, personagens bonitos. É clean. E não olha personagens interessantes com esse traço bizarro. É. E é normalmente que as pessoas é costumam... É bonito de olhar. É o que as pessoas costumam gostar, né, cara? Eu tava esses dias, eu fui sair com uma amiga. E ela foi sair com o pessoal do cursinho dela e a gente foi conversar e tal. Descobri os dois otakuzinhos lá. É interessante, porque todo mundo lê Tsubasa e Naruto hoje em dia, né? Eu tava numa mesa com um monte de playboy de cursinho. E aí, do nada, uma delas... Eu tava com a cabeça de Code Geass. Que uma garota veio comentar de Code Geass com você? De Code Geass, porque ela gosta de Code Geass. Jura? Sim. Meu Deus. E aí ela lê Tsubasa, gosta muito do Clamp. E era um playboy? Ela não era. Ela era mais nerdzinha da mesa. Os outros tinham alguns com carinha de playboy, tinham outros com carinha de playboy alternativo. Enfim, aí depois que a gente começou a conversar, apareceu mais uns dois lá, que lê Naruto e outras coisas. O argumento principal de todos eles pra não gostar de One Piece é o traço. Porque o traço é bizarro e eles se chegam e eles têm olhos estranhos. Todo mundo aqui no ocidente parece não entender a piada. É, isso é muito, One Piece. Esse é muito engraçado. É porque todo mundo que eu já conversei sobre One Piece também fala, sei lá, One Piece é meio estranho. O cara estica. O traço de One Piece assim? Não é feio. Artisticamente falando, o traço de One Piece é um milhão de vezes melhor que o de Naruto. Com certeza. Tipo, O problema ali... Ele é mais estilizado, O problema ali é a estilização, né? A qualidade técnica, sabe? As pessoas falam que não, o cara desenha mal, mas, cara, não tem como desenhar mal. É, não desenha mal. Não tem um olho de cada tamanho, não tem um negócio. Não, o cara desenha muito. O Eiichiro Oda desenha muito bem. O estilo dele que não agrada. E no caso de Akaboshi, é um estilo que costuma agradar todo mundo. Porque todos os personagens muito bonitinhos, e muito cleans, e muito de plástico. E legais, não tô dizendo que é ruim, são muito legais. A história é baseada em um daqueles livros que a Ásia toda adora, livros da China, que são os quatro livros que eu só conheço dois, que são esse, Suikoden, que é o nome original, eu não sei qual é, porque eu não sei falar chinês, e parece que significa margem d'água, né? Water Mandarin, como... E o outro é o Romance dos Três Reinos, que todo mundo já tá careca de conhecer, se você não conhece, shame on you. Já ouviu falar, porque parece que eles não têm outro livro histórico além desse. Esse Suikoden também já o pessoal deve conhecer por aí, porque tem uma série de RPGs baseada nele. É um jogo? Tem uma série de jogos de RPGs baseados em Suikoden. Suikoden é o nome japonês do livro, da tradução japonesa. E basicamente a história do livro original é que são 108 revolucionários que se juntaram pra se opor contra a dinastia opressora que tinha lá na época. Claro, porque vocês sabem que a história chinesa, ela não é como está escrito nos livros. É, a história chinesa ela é toda romanceada. Os historiadores da época não gostavam muito como as coisas eram. E aí inventavam. Então eles falavam, dava uma escapada. Ah, que mal tem, tudo o bem. Que, cara, que é uma gangue de merda de 30 pessoas. Que mal tem você transformar em 108. Na verdade, os 300 de Esparta talvez não fossem 300 de Esparta e os exércitos dos persas com certeza não eram tão grandes. E não tinha um elefante mutante. Então eu acho que, sei lá, antes da idade... Mas com certeza eles lutavam pelado. Antes do... É, provavelmente. Antes de... Não, também não, de que eles estavam... Antes de iluminismo, renascimento, etc, da Idade Média pra trás, provavelmente todo mundo mentia. Em todo mundo. Os historiadores basicamente eram mentirosos que adoravam crescer tudo. Então... Na verdade, eram poetas frustrados, mas não tinha emprego pra poeta, então eles eram contratados como historiadores e mudavam um pouquinho aqui, um pouquinho ali. A história real... Aí mudaram os 30 e poucas pessoas pra um número um pouco mais simbólico dentro da tradição oriental, que são os 108. 108 contas no eram terço. Eram 37 pessoas. 108 contas no terço budista também, no terço hindu. No rosário católico, né? É. Não mas era... No terço hindu também. Que é, porque é o nome terço do veio do católico, que é um terço de rosário, né? Sim, mas o colar de contas que serve pra rezar. Brasil também tem 108 contas. É, provavelmente todos eram de lá, né? Do hindu. Sim, sim. É, não eram 108, eram 37. Era uma gangue de bairro de merda que saía... Exatamente, eles não eram revolucionários, sabe? Eles saía jogando eles água quente no gato, sei lá. Eles viviam numa montança lá e quebravam vidraça, sabe? Botavam bombinha no rabo do gato. Lê-se vidraça, escutem papel, sei lá. Porque não tinha jogava vidraça. Ovo podre em partido político. Faziam basicamente... Fazia xixi no chá, sei lá. Basicamente era isso que ele fazia. Aí, tipo assim, nossa, a história da grande China não pode ser registrada com fatos tão banais. Vamos deixar isso aqui um pouco mais legal. Então são 108, na verdade, não, 108 espíritos que foram liberados, reencarnaram em 108 pessoas que se uniram, são as 108 estrelas que revolucionaram a China e derrubaram o governo opressor da dinastia Ying Ming e Xing Ling. E onde entra o comunismo nessa história? É a dinastia Song. Não entra o comunismo porque isso aconteceu no século XII. Depois de Cristo. Ah. Na verdade, o livro, ele é de quando o livro? Não sei de quando é o livro. Na verdade, no século XII, dane-se Cristo, porque eles não são cristãos. Tipo, começaram a contar as histórias do carinha no século XIII. O carinha viveu no século XII e o livro eu imagino que seja ali por volta do século XIII ou XIV mesmo. Acho que é um dos livros mais recentes da história da China. Ah, é. Eu falei que eu só conheço dois, mas não conheço mais um, que tem aquele do macaco Son Goku. Também é um dos quatro livros grandes. Ah, é verdade. A China tem quatro grandes livros clássicos. Esses são três, o quarto ninguém conhece. Ué, quem conhece? Não sei, cara. É o sonho da sala vermelha. Dream of Red Chamber. E sei lá, eu nunca ouvi falar, porque ninguém gosta muito dele. Ninguém faz filme, mangá, anime dele, em jogos. Ele não é muito comercial. Provavelmente. Essa questão histórica, o romance dos três reinos mesmo, tem uma versão real e a versão romance, que é que todo mundo gosta. Gigantesco. Mesmo a população de livros com o que aconteceu de verdade, bom, não é como se realmente tivesse imagens da época. Porque nenhum deles fala, por exemplo, sobre a origem extraterrestre dos asiáticos. Isso todo não, mundo cara, sabe eu, que eu, é a verdade. Eu tirei teorias bem melhores, bem mais darwinistas. Aí estava comentando que nem criacionistas, nem evolucionistas sabem explicar por que diabos oriental tem olho puxado onde eles vieram, entendeu? Eu dei duas explicações muito boas. E, não, tipo, eu primeiro falei assim, ah, vai ver quando surgiu aqueles povos, eles não precisavam enxergar muito, porque lá a vegetação não é muito variada, não tem muita coisa pra ver. Daí eles nasceram com o olho puxado, porque não precisavam enxergar muito. Eu falei que, tipo, a Ásia é um terreno muito grande, né? É um terrenão enorme. Sim. Então, como eles era tudo muito grande, e aí eles tinham que olhar muito longe, eles viviam com o olho apertado, né? Pra olhar lá no horizonte. E aí as gerações já foram nascendo assim. Já foram nascendo assim pra facilitar, pra não precisar mais apertar o olho. Ou então, todos eles foram míopes numa época, e aí todos eles olhavam apertando o olho também pra conseguir enxergar alguma coisa. Afinal, não existia óculos nem lente de contato. Mas aí, graças à seleção natural estética da natureza, que é uma das teorias de Darwin... O que aconteceu? O olho dele já ficou puxado, né? Aí, pela evolução, eles curaram a miopia, mas só que o olho continuou puxado. Que era esteticamente mais legal. Era legal, né? É. Ou talvez porque não teve motivo nenhum pra despuxar o olho, né? É. Não é uma coisa que atrapalhe ninguém. Ainda prefiro achar que eles vieram de outro planeta. Enfim, voltando pra Kabosh, que a gente já divergiu pra todos os assuntos existentes da face da Terra, a Kabosh foi cancelada no capítulo 20. Faltou a gente falar sobre a Dilma Rousseff, que parece que vai... parece que a Dilma Rousseff vai dar um repaginado no visual na próxima eleição aí, que nem o Lula fez, ela vai se reinventar também. Vai? Porque o Lula ela vai conseguir ficar mais gatinha? Porque a Dilma Rousseff vai ser muito feia. Ela já tá fazendo outras plásticas, ela vai ser agora na Playboy. Ela é muito... Ela não é feia. Não, ela vai ficar mais apresentável. Ela não é só feia, a Dilma Rousseff tem cara de idiota, por né? Por exemplo, ela tem um ar muito professoral, daí agora provavelmente vão, sei lá, vai tirar o óculos, vai fazer uns penteados mais... moderno. Eu acho ela um cara de idiota. Umas roupas mais coloridas, eu falo umas coisas inteligentes pra que pessoas preconceituosas como você pareçam um cara de idiota, etc. O Lula nunca fez isso, né? Falar coisa inteligente. Bom, mas é agora que a gente já falou de todos os assuntos. Foi cancelado no capítulo 23, foi o que saiu semana passada, essa semana, não sei. Bom, Hatsukoi teve, sei lá, 30 capítulos e ganhou um anime, então talvez acabou, acho que isso não. Acho que não, porque anime de luta só vira anime quando... Fica quando faz muito sucesso. E parece que nem Tancon tava vendendo direito. Eu não entendo, cara. Eu juro que eu não consigo entender. Porque. É isso aí se espanta. Porque Hatsukoi dá pra entender por que não deu certo na Jump. E dá pra entender por que também que eles lançaram o anime, né? É. Porque vendeu bem Tancon, porque tem um público, só não tinha um público dentro da Jump. Não deu certo dentro da Jump, mas vendeu bem Tancon e justificou um anime. Parece que os japoneses gostam que mangá de ação comece devagar, apresenta os personagens, daí depois de 200 capítulos que eles joguem isso no lixo e virem o que a Kabosh começou sendo. Que é um monte de personagens sendo muito bem feito, inclusive, né? Que é muito personagem e lutas super magnânimas. A Kabosh, inclusive, me lembra muito Sengoku Basara. Vai ver, foi um pouco sofisticado demais pros leitores. Como assim, cara? Talvez é só luta. Teria que ser uma coisa um pouco mais tosca, um pouco mais... umas piadas mais idiotas, um pouco mais de fanservice. Mas olhando mas por parando alto, pra pensar, assim... é um pouco sofisticado com relação aos outros títulos. Mas sei lá, por exemplo, Norari Hon no Mago. Tá sobrevivendo, conseguiu fazer sucesso depois de muita luta. Mas era bizarrão. Não, Norari... Não, cara, tem Yokai. Yokai não é bizarro. O traço Yokai é bizarro, é algo normal. História, o traço não é bizarro. A narrativa porque é bizarra. É porque você viu o Yokai bizarro, mas Yokai é bizarro no Japão, é uma coisa comum lá. Que seja, mas... A narrativa também não é bizarra, sabe? É um troço muito denso, muito mafioso, não tem ação, sabe? Muita gente conversando e veio, conseguiu sobreviver. Por que a Bosch não conseguiu? Bom, Death Note conseguiu sobreviver. É, mas Death Note tem um apelo à parte, né? É, não é alternativo, não é nada disso. Sabe? Me lembra muito Sailor Moon Basara, baseado em fato histórico, tudo muito exagerado e muito personagem, né? É, por isso, pensando em Sailor Moon Basara, eu gostaria de ver um anime de Akabosh, acho que merecia. Então, enfim, é muito triste, raramente vai pra Jump Skill, porque a gente nunca vê um mangá cancelado pra Jump Skill. A gente vê, sei lá, de Greymon, porque a mulher é preguiçosa e não gosta de trabalhar. E por algum motivo a gente descobriu que o Japão odeia o esse mangaka. Na lista de trabalhos dele tem uns 5 one-shots pra Jump, uma série de beisebol de 2006 que teve 3 tankōbons e foi cancelada, e agora é esse. Então a gente vê duas coisas aí. Uma... os leitores odeiam ele. Ou outros editores amam ele. Isso. Porque continua dando emprego pra ele. O nome dele é Yoichi Amano. E três, ele é muito acomodado porque ele não sai da Jump de jeito nenhum. Pois é. Ele podia pedir emprego em outro lugar que valorizaria. Ele me lembra muito um certo J-Caster que tá gravando comigo. O Luan? É, ele fez uns 4 shots, né? Todos saíram na Jump, não saíram na Kamaru. Um dos mangás foi serializado, que era um de beisebol. Durou 3 volumes e foi cancelado. Você tá repetindo tudo que eu falei. E agora acabou. Acho. Não, eu tô você dando. Acha que eu tô dando números exatos do que você falou. Eu falei 3, Tancorrom. Enfim, só pra garantir. Porque enquanto você tava falando, tava pensando em outra coisa. No nome do cara. E... qual é o nome do cara? Yoichi Amano. Amano é um sobrenome que faz pensar em mulher. Acho que é por causa da Aya Amano. E é isso. É muito triste. Acabou de ter terminado mais uma perda muito triste da Jump. O que é algo que vai acontecer com muita frequência agora na Jump. Porque a Jump tá num momento legal. Quase todos os mangás que estão sendo publicados são bem interessantes. Tirando um ou outro gag que surgiu aí agora que ninguém... que eu nunca li. Porque nem o primeiro capítulo nenhum se interessou em fazer scan. Enfim, você não leu o último capítulo ainda. Então você não sabe informar se como é que acaba. Né? Se tem final. É, mas no final do capítulo 22 eles começaram a contar a infância do personagem principal. Então imagino que no 23 eles terminem a contar a infância dele correndo. Ele termina todos eles sumindo no horizonte, vivendo feliz. Provavelmente ele vai... porque eu tô vendo que é meio que um padrão, é uma das formas de terminar, sabe? Parece um grupinho de vilões, whatever. Começa uma luta, no meio dessa luta rola um flashback, conta o flashback rápido em meio capítulo, e aí no outro capítulo eles vencem esses inimigos e no final tem todos eles fazendo pose pra foto e falando as aventuras deles continuaram por muito tempo. Foi exatamente como o Double Arts acabou, né? Engraçado é que Kagijin, que é do cara que fez Vitamina no Catoblepas, tá em último lugar, tá abaixo de Kaboshi e não foi cancelado. Começou depois e não foi cancelado. Ele dá pra quem? Como sempre, né? Não, o Vitamina no Catoblepas foi cortado sem pena porque era muito ruim mesmo. E Kagijin tá legalzinho, tá mais ou menos, sabe? Então assim, talvez você vai dar uma segunda chance pro cara, o pessoal gosta dele, não sei. Lembrando, a gente mencionou isso no Anime Force já, gente, mas falando Tocorron, aqui, talvez, né? Falando aqui em janeiro, o carinha lá de To Love Ru volta. Vai começar um Jump Skill, né? É, vai ser Skill? Vai ser, na Skill. Ah, tá. E você escreveu isso, cara, que vai ser na Skill. Eu não botei que vai ser na Skill. Você falou que ia ser na revista mensal, cara. Eu falei? Falou, ô maluco. Era de noite, eu traduzo, eu sou apenas um filtro de informações, não tô nem vendo o que eu tô postando. A Mizuki Kawashita, peraí que eu tô comendo, ela terminou Hatsukoi, né, porque foi cancelado, e começou recentemente um mangá novo, chamado Anedoki, que segue muito mais os padrões do que dá certo na Jump com Ichi, né? Lembra muito os mangás dela mesma, como Ichigo 100%. Ichigo 100% é foda. É, né? Fala direito, porra. Fala aí, então, como é que é 100% em japonês? Foi você que errou, não fui eu. É, se eu não me engano, é Yakushiki. Algo assim. E também os mangás do Masakazu Katsura, né? De Videogarai. E Ice e várias outras coisas. Que é Angel. Então, é meio que o mesmo clima, sabe? Ah, tá. A história. É sobre um garoto. É, a coisa mais interessante, mais diferenciada, é que ele não é um colegial. Ele tá no ginásio. O fato dele estar no ginásio faz com que o autor não precise fazer dele um loser. Porque nesses mangás, o protagonista, o colegial, sempre é loser. Pra ele poder sempre se assustar com as meninas, com as mulheres. Não, mas quando ele é universitário, assim, também é loser. Então, mas se ele tá no ginásio, é normal ele ficar assustado com as garotas e tal, entendeu? Ele não precisa. Ele é um estudante do ginásio. É. Ah, pensei que você ia falar que ele é tipo adulto já formado. Não, estudante do ginásio, não falei? Mas, você não tá prestando atenção no que eu tô falando, não? Não. Mas tipo, se ele é um estudante do ginásio, então é normal, né? Todos eles são. Você tá falando de quê? Você tá falando que ele tem que ser diferente? Eu tô falando que. Não, normalmente eles são do colegial. Ele não é um personagem do colegial como da maioria dos personagens masculinos de Manga Ichi, entendeu? Ele é uma criança. Ele tem, sei lá, 13 anos. Então, 13 anos ela ceia? Ou 13 anos? 13 anos ela mundo real. Entendi. Um dia, ele encontra uma garota na rua. Uma colegial, ela é colegial. Mas ela seus 16 anos. E ela é meio maluca. Porque ela vai pra casa dele e passa a vir morar com ele. Sem explicação. Ela invade a casa do cara. E começa a cozinhar pro cara e passa a morar lá. E aí, se eu não me engano, ela liga. Porque o pai dele vive viajando, né? Ele mora sozinho, como sempre. Ah, meu Deus do céu. Tem algum momento ele liga pro pai. E acho que o pai, não tô muito lembrado, lá vou eu. Mas o que importa é o seguinte, eu acho que foi isso. Ele liga pro pai e o pai escuta uma voz de mulher ao fundo. Ela pega o telefone e fala, ó, eu sou uma colegial maluca e vou morar aqui. E ele fala, tá bom, passa pro meu filho. Fala, aê, garanhão, isso aí, meu garoto. Basicamente é isso que acontece. E aí ele passa a morar com ela e o pai dele nunca mais aparece. Isso deveria me animar a ler esse mangá, porque você tá me despejando a história mais genérica ever. Pois é, mas aí o que acontece? Tem mais duas personagens femininas. A irmã dessa garota, não vou dizer nome sim, nenhum. Sim, e a rival dela, blá blá blá. Não, e a garotinha do colegial que ele gosta. Do ginásio. Do ginásio, que ele gosta. Realmente, história genérica. Pelo amor de Deus. Sem dúvida. Uhum. Mas o mais interessante mesmo... Se for pra ver alguma coisa genérica, eu vou ver Kanagi. O mais interessante mesmo é pela idade dele. Que a Mizuki Kawashita consegue retratar muito bem a idade de 13 anos, sabe? Porque ela, a maluca começa a morar com ele e, sei lá, ela tem a mania de, no meio da noite, aparecer na cama dele, dormir na mesma cama que ele. E ele fica um pouco com vergonha disso e meio que reprime ela, mas ele ainda não conseguia ver nada de sexual naquilo. Até que começa a acontecer algumas coisas que ele começa a despertar. A sexualidade dele começa a despertar, sabe? Ele começa e dá pra ver que os hormônios dele estão em ebulição. Porque ele começa a olhar pra todas as garotas assim, sabe? Uma hora ele tá gostando de uma, outra hora ele tá gostando de outra, ele tá muito confuso ali. A parte mais interessante é isso, sabe? Ela consegue retratar muito bem a idade de 13 anos do personagem principal. Tipo, ela viu que por culpa dos moleques de 13 anos que leem a Jump que acabaram com outro mangá dela, então agora, beleza, vocês querem se ver aqui? Beleza, vocês babacas, muito bem. Estão aqui. Pronto, aí. Ó vocês aqui. Me cancela agora. Ela já tava com vontade de trabalhar com um personagem novo, porque metade do cast de Hatsukoi era ginasial. E recentemente que a coisa começou a ficar um pouco mais... É normal nos mangás dela. Ichigo 100% é mais ou menos a mesma coisa. Só em Hatsukoi que ela chegou metendo o pé na porta. Que normalmente começa com muito ecchi, muita piadinha, muito tudo. E aos poucos ela vai dando profundidade ao personagem. Assim que ela consegue um certo sustento na Jump, vai dando personalidade pros personagens e dando profundidade pra história. É o que tem acontecido recentemente. O que é interessante... E que tem sido muito interessante pra mim acompanhar Mago e Anedok, é que sempre quando eu leio os dois, eu me sinto acompanhando dois dos mangás que eu lia quando eu tinha lá meus 12 anos em Tankōbon, e que tem muita coisa em comum com esses mangás, né? Que é Video Girl Rai com Anedok e Samurai X com Doraemon no Mago. E é interessante você ver esses mangás, ver dois mangás que meio que estão crescendo da mesma forma, sabe? Eles meio que estão seguindo o mesmo caminho. Dentro da Jump você vê isso hoje em dia, sabe? Acompanhando semanalmente, não comprando um Tankōbon na banca da JBC. É uma sensação legal, interessante. Mas basicamente não tem muito o que falar mais do que isso que ela é do aqui, sabe? É o novo mangá 8 da Jump, depois que Love Ru acabou. Ele tá meio que competindo com o Medaka Box. Bom, é bem by the book pelo que você tá falando, né? Bem by the book, mas com a pitadinha de Mizuki Kawashita, que ela sabe fazer personagens muito bem. Sim, imagino que a arte deve ser muito boa. A arte é boa, obviamente. E ela sabe da profundidade dos personagens, sabe? Ela e o Masakazu Katsura, sabe? Eles sabem fazer personagens que tenham um apelo ete, calcinha o tempo todo. É muito grande, mas ao mesmo tempo são personagens com profundidade que você consegue se identificar e consegue gostar deles. Pelo menos faz histórias um pouco menos genéricas, né? A garota que saiu de dentro do vídeo e agora mora com ele. Isso é uma coisa a mais, ela saiu de dentro do vídeo com a série. Aí não tem nada. Hã? Ice. Eu nunca aquele li I, apóstrofe, S. Eu não li Ice. E é mais novo do que Brigará. É a mesma coisa, sabe? Ah, não, garotinho, gosta de garotinho, blá blá blá blá blá blá, rivalzinho. Ah, mesmo assim, é um garoto que resolve morar do nada. Tipo, dá a impressão que a fórmula é, em algum momento tem que estar o cara morando com a garota. Ela... Só que desse jeito, ela fala assim, pra que eu vou inventar um jeito legal disso acontecer? Mas ela parece... Ou logo simplesmente mas morando que... junto mas e o que pronto, que acontece? Um dos fatores é o mistério de por que ela tá fazendo isso, entendeu? Ah, tá. Ela parece ter bons motivos pra fazer isso que vão se desvendando aos poucos. É, porque ela não inventou ainda. É, talvez. Pediram pra ela rapidinho desenhar um mangá e tia, ah, beleza, põe eles morando juntos, depois você explica por quê. Eu não falo nada porque eu gosto da Kawashita, então ela sabe fazer o negócio. Eu também eu gosto. Eu tô confiando muito nela. Eu também gosto, mas enfim. Eu tô tentando julgar só pelo que você tá contando. Porque então não tem... o seu review tá muito ruim. Porque... Não, cara, porque eu não tenho mais nada pra contar mesmo, sabe? É isso. O mangá tá começando. Tem quantos capítulos até agora? Tem. Deixa eu conferir aqui. Tá no 17, 18, por aí, sabe? O mangá começou a engrenar mesmo de uns 5 capítulos pra cá. Que começou a desenvolver toda essa coisa dele tá crescendo, dele começar a despertar a sexualidade dele, que ele fica na dúvida se ele gosta da garotinha no colégio que dá mole pra ele, ou se ele gosta da peitura que dorme com ele toda noite. E eu tô achando muito legal, cara. Inclusive, eu nem ia comentar sobre ele, mas comecei a comentar sobre ele de uns 5, porque de uns 5 capítulos pra cá ele começou a me interessar bem mais. Assim como o Medaka Box, que também começou bem etizão, bem... não sei direito pra onde eu tô indo, mas ultimamente também tem engrenado, tem dado uma profundidade muito grande aos personagens. E é interessante, porque o Medaka Box, ele é escrito por um cara que escreve novels, né? E que escreveu uma novel de Death Note e uma de Holic. E é um cara com uma certa bagagem. Provavelmente, talvez eu faça um review rapidinho de 10 minutos, igual esse de Anedoki, no futuro, sobre Medaka. Agora, o que eu digo é o seguinte, não, realmente não dá pra ter uma ideia muito boa de início assim, mas é interessante ver porque, sabe, não é nada mais do que isso. Mas não deixa de ser interessante porque ela sabe da profundidade do personagem, sabe? Se você gostou de Video Garai, gosta do que o Masakazu Katsura faz pelos personagens, ou já leu Ichigo 100%, ou qualquer outra coisa da Kawashita que não foi Hatsukoi, por ter uma narrativa muito peculiar, você com certeza vai gostar de Nendoki, principalmente na fase recente, atual. Ela não é feminista, né? É um desenho a cara se pegando, né? É. As mulheres dela são objetos sexuais, não desenho mangá pra onde. Tá rolando uma coisa muito parecida, tá rolando em Bakuman, uma coisa assim. Uma garota que fez um mangá, e era um mangá que ficava no limite entre o Shoujo e o Shonen, né? Foi cancelado. Aí agora viraram pra ela e falaram, olha, ok, você podia até fazer uma história, ela mandou um romance pra ele, tá, gostei e tal, mas você podia botar uma calcinha aqui, uma service ali. Acho que deve ser mais ou menos como acontece com a Kawashita. Tadinho. Ele vê ela um dia, sei lá, produzindo uma coisa independente pra ver o que realmente ela gosta de fazer, né? Angel Densetsu é um mangá, eu acho que foi o primeiro mangá, o mangá anterior a Claymore, Norihiro Yagi. Você já viu um mangá de Claymore? Já, algumas páginas. Você percebeu que o traço dele é meio estranho, né? Os personagens dele são todos meio alienígenas. É, Claymore tá sendo publicado no Brasil, não tá? Sei, tá? Tá. Corrija-me se estiver errado, mas eu acho que tá assim. O mangá de Claymore, sabe, os personagens são muito cabeçudos, eles têm todo um olho puxado, tem cara de alienígena mesmo, eles são cabeçudos e olhinho puxado. É engraçado, o mais interessante de Angel Densetsu, eu não sei se alguém gosta de Claymore, porque é difícil achar pessoas que gostam de Claymore, né? É um mangá que todo mundo conhece, mas ninguém dá muita bola. Eu quero gostar, eu pretendo começar a comprar, porque acho que tá publicando sim, tanto que eu pensei seriamente em comprar. Eu tô afim de dar uma conferida. Ele começou, ele saía na Shonen Jump, Claymore, e depois foi pra Jump Skill. Hoje em dia ele sai na Jump Skill. Inclusive, o nome, a pronúncia japonesa dele é totalmente carioca, né? Claymore. Claymore. Claymore. E esse Angel Densetsu, a coisa mais interessante, a história dele não é nada demais, nada de muito empolgante. O mais interessante nele, ele foi longo, ele durou 15 volumes, dá pra perceber. Hoje tá um review deprimente, né? Estou fazendo review de coisa cancelada, de Haruhi que foi chato, de um mangá review, genérico. É um review meio negativo, né? Eu tô com né? sono, o que tá acontecendo? A gente tá, que nuvem é essa? Review... Só porque a gente tá em semana de vestibular? Tirando acabou, já acabou, acho que foi legal. É. Mas não, fazer, mas foi cancelado, tô falando que não foi todos os mangás. Mas a questão, o motivo pra ler, ou pelo menos dar uma olhada... É porque a gente tá nesse começo, porque dia 2 agora foi dia dos mortos e tal, daí você tá falando de mangá cancelado. É, a gente tá comemorando. Não, peraí, Angel Densetsu não foi cancelado, ele durou 15 volumes. Ah, é? Foi 15 volumes, né? Capítulos volume, não. Ah, viajei. todo um discurso, toda uma piada arruinada. Eu pensei que era capítulo. 15 volumes. Ah, e o mais interessante, então não é pelo mangá, não é pela história, não foi nada disso. Mas é ver toda a evolução do autor. Que ele foi de um cara que desenhava mal, mas mal. Ah, é aquele mangá horroroso do cara feioso, né? Isso. Ah, tá, que horrível. Ele foi de um cara que desenhava muito mal pra um cara com traço estilizado, entendeu? Ele conseguiu estilizar o traço dele e fazer o traço dele ficar bom. Uhum. Tecnicamente bom. Apesar de estilizado e pessoas falarem, ah, um ET. Eu lembro, você começou do nada a ler, no frição de ler esse mangá esquisito e adorando. A história dele, ele é um cara muito feio. Ele tem uma cara não muito só assustadora. É feio como é mal desenhado. Piora um pouco. Ele tem uma cara assustadora e todo mundo tem medo dele. E ele é muito tímido mesmo. Ele mal fala. Quando ele vai falar, ele começa a gaguejar. E como ele é muito feio, ele fica nervoso, começa a gaguejar, a cara dele fica mais assustadora ainda e parece que ele tá fazendo uns barulhos culturais, sabe? Todo mundo sai correndo, fica muito assustado com ele. E ele ainda tem a má sorte de que tudo que ele faz, as pessoas interpretam de uma forma errada, e logo assim, nos primeiros capítulos, ele acaba virando o líder supremo delinquente do colégio. E ele é bonzinho, sabe? Ele quer ajudar todo mundo. Ele não quer, mano, ele só quer um amigo e ajudar as pessoas e que todos sejam felizes, sabe? Ele não gosta de violência. Ele não gosta nada disso. Ele só é um cara muito bonzinho, muito tímido e muito feio. No início do mangá, rola muito piada. O mangá é bem gag no início, sabe? Inclusive, é aquele gag que acaba se cansando, porque você começa a ver as mesmas piadas repetidas milhões de vezes. No meio do mangá, o autor começa a transformar numa coisa um pouco mais de batalha, que começa a aparecer umas pessoas que querem lutar com ele, por ele ser muito forte e tal, mas ao mesmo tempo ele coloca a piadinha e no final ele acaba se acertando, porque ele percebeu que é uma história muito dramática, né? Ele é um carinha bom, que quer todo mundo ser feliz, que é a paz mundial, mas todo mundo acha que ele é um monstro só porque ele é feio. Sim. E ele começa a dar uma abordagem melhor pro drama e tal, e essa parte final abordada pro drama é bem interessantinha, bem legal. Aí ele ganha interesse amoroso, a garota que percebe... Ela é uma garota que ela luta, e ela é muito forte. E ela vai lutar com ele e percebe que ele não sabe lutar. E que ele não é malvado, porque ele não tem intenção de bater no momento nenhum enquanto eles estão lutando, sabe? Ela consegue perceber isso, ela começa a perseguir ele. Ela se apaixona por ele e começa a perseguir ele. Porque ela percebe que ele não é um cara mal. Também porque, ao mesmo tempo, ele tem a sorte... De sempre, ele desvia rápido das coisas e ele, por instinto, sabe lutar bem. Mas ele só faz isso em momentos extremos. E aí ela passa a querer se casar com ele porque ele é muito forte. Que foi o cara que derrotou ela e ela só se casaria com alguém que derrotou ela. O mangá segue por essa linha, sabe? A coisa mais interessante mesmo é pra ver a evolução de traço. Que foi, de todos os mangás que eu já li, o que dá pra perceber mais claramente é a evolução de um traço ruim pra um traço estilizado e legal. Então a esperteza de um mangaka que percebeu que talvez ele era melhor escrevendo do que desenhando e contratou alguém pra desenhar pra ele e não contou pra ninguém. Não, ainda é ele que desenha. Eu já te mostrei na época, mas vou te mostrar aqui pra caso você queira comentar alguma coisa. Esse é o traço inicial. Sim, é muito ruim, sabe? Tô sentindo que cara, isso é muito ruim. Aí lá pro meio do mangá, o traço tava assim. É, um pouco mais limpo, né? Nos dois últimos volumes, ele descobriu que ele gosta muito de rabiscar. Ele adora rabiscar. E ele transformou um mangá nisso. Nossa. Não falei? É. Ele começa a fazer muita chura, sabe? O traço dele é todo rabiscado. Ele vai pintar alguma coisa, ele meio que rabisca pra pintar, sabe? Não sabe explicar. E esse aqui é o estilo que ele usa em Claymore. Claymore é assim. Todo mundo com cara de alienígena, cabeção ele puxado. Então, assim, é uma evolução notável, sabe? Dá pra ver direitinho como é que é a evolução do traço do cara. Porque sempre que você começa a ler um mangá, você percebe que depois de uns 20, 30 capítulos, o traço dele já tá muito diferente, sabe? Você depois de 5 anos fazendo, então... Você pega... O cara, começa a ficar ruim de novo, que ele começa a ficar de saco cheio de você pega um capítulo por ano de Bleach, muda completamente, sabe? Muda muito. E esse é um caso que a gente... Que ele não só ele mudou o estilo dele, ou mudou o jeito de desenhar, mas você percebe que ele aprendeu a desenhar ali, sabe? Enquanto ele tava desenhando esse mangá. Isso é muito interessante de ver. Não, não tanto por pressão, eu acho, porque o japonês adora coisa mal desenhada. É, não parece ter sido por pressão. Ele aprendeu a desenhar porque ele queria aprender a desenhar. E provavelmente no final que ele falou, esse troço tá acabando mesmo, então eu vou dar minha estilizada aqui, se der certo, o próximo mangá eu faço assim. E deu, e Claymore tá aí, né? Com exatamente o mesmo estilo. E eu não sei dizer se o Claymore é bom ou ruim, porque eu nunca li na minha vida e nunca assisti nada. Um dia eu ainda leio. E é isso, assim, eu não vou dizer que vocês devam ter a paciência de ler 15 capítulos, 15 volumes que nem eu li, porque eu tenho essa natureza meio masoquista de continuar lendo um troço mesmo quando ele é ruim e me forçar a ler, sabe? Até o fim. Mas pelo menos peguem algumas coisas, dê uma olhada no início, no final, no meio, só pra ver a evolução do cara, porque realmente é muito notável, sabe? Bem, foi um review bem deprimente em todos os sentidos, então vamos dar uma animada e... Conta uma piada aí, Lime. Tá. Eu não sei se essa piada foi você mesmo que me contou, mas é uma das minhas favoritas. Do cachorro chamado pra fora? Fui eu que te contei isso há muito tempo atrás. Essa piada eu conto pra todo mundo que me pede contar uma piada, porque eu acho doido, então eu vou contar ela. Se vê que vai mudando. Aliás, sempre. Eu acho que eu contei ela no Jackass, lá no 1.0 ainda. Ah, foi? Acho que sim. Então eu não vou contar, não. Ah, conta aí, você não vai lembrar. Tá, tinha um cachorro chamado pra fora. Não, tinha um cachorro chamado... Não, tinha um cachorro chamado pra fora. Daí começou a chover. Daí o dono dele chegou na porta e falou assim, pra fora, pra dentro. Aí ele ficou confuso e explodiu. Uhum, eu que te contei. Uhum. Todo mundo que me pede pra contar a piada, quer dizer, ou eu conto essa, ou se o cara tem tempo, eu conto a piada da folhinha verde. Mas eu acho que vai se estender um pouco. A folhinha verde, tipo aquela da caixinha de Sbrubbles, essas piadas que se alongam pra sempre, no final não tem nada. De repente acaba, de repente, uhum, é. É uma das essa e o tchó. Aham, uhum, é tchau, eu conheço. Eu posso contar ela se você quiser. Não conta. Tá. Já foi deprimente pra o suficiente. Poder não, já tá. Foi muito deprimente. Tem certeza? Tenho. Tem a dos pinguins. Dois pinguins, eles estavam em cima de um iceberg. Aí o iceberg achou e começou, os pedaços começaram a flutuar pra direções diferentes com um pinguim em cima de cada um, né? Aí um deles olhou pra ele e falou: tchau, pinguim. É o outro: tchau, pinguim. E aí começou a afastar mais. Tchau, pinguim. Tchau, pinguim. E aí começou a afastar mais ainda. Tchau, pinguim. Tchau, doce de leite. Quê? Por toda a minha vida, eu achei que essa piada não fazia sentido. Até que um ano atrás eu descobri o sentido dela. O outro pinguim achou que o pinguim... O pinguim número 2 achou que o pinguim número 1 tinha falado tchau quindim, porque tava longe. E aí falou tchau doce de leite. Você jura que explicação é essa? Aham. Uhum. Cara, e eu achava que eu tinha o recorde de piada sem graça. Essa é muito ruim. Endless Eight é uma história sobre um loop temporal, de Ira Marmota. Eles estão em férias de verão e a Haruhi gosta muito das férias de verão. Ela prepara um roteiro super frenético para as férias de verão, cada dia uma coisa completamente diferente, todo mundo morto de cansaço. São férias muito divertidas, apesar de tudo. Eu gostaria de passar minhas férias assim. Só que a Haruhi planejou esse roteiro e gostou muito desse roteiro. E pensou, na cabecinha insana dela, que legal seria se isso repetisse para sempre. Você sabe quando você tem, sei lá, duas semanas muito legais e você quer que sua vida toda, que aquelas semanas durem para sempre? É basicamente isso. Como o episódio começa, Endless Eight vai, você assistiu o Narre. É, tipo, ela programa uma série de atividades. Então eles vão primeiro, eles vão pro festival de verão, num tempo. Então elas vestem kimoninho, como é que é o nome? Yukata. Yukata. A Nagato compra máscaras, que você falou que isso é importante. Isso mencionar. É muito importante, ninguém percebe, mas é muito importante. É que nem em Bambuli e Rhapsody também tem umas coisas muito sutis ali que ninguém pegou muito bem, mas são muito importantes. Então ela planeja isso, depois ela planeja um dia na praia, elas vão pra praia, depois eles vão caçar insetos com rede, então eles vão lá caçar insetos. Depois, enfim, o episódio basicamente é a Haruhi inventando novas coisas pra fazer no verão, com aquele jeito imperativo dela, e todo mundo no clube encabeçados pelo Kion, passivos, indo atrás das maluquices dela. Ninguém tá aguentando mais. Ela arruma um emprego pra eles, de meio expediente, escondida trabalhando. E é um episódio feliz, deles fazendo coisas divertidas e o Kion resmungando. O Kion recebe um telefonema do meio da noite. É assustador. A Sarina gemendo no telefone. Ele atende o telefone. Ai, que é isso? Ela chorando porque ela diz que ela não tá conseguindo mais conectar com o futuro dela. E aí é explicado. Aliás, como foi a sensação de ver esses personagens pela primeira vez falando em termos de ficção científica? Foi chocante. Por isso talvez que eu gostei tanto desse segundo episódio, pela primeira vez. Porque você sempre fala que tem ficção porque científica. E você não assistiu, né? É, só que... Haruhi até hoje, você tá assistindo a Endless Eight. Todos os episódios randômicos que eu já vi de Haruhi, fora de ordem, randômicos, nunca foca nisso. Entendeu? Então, pela primeira vez... Olhar eles mencionando com todas as letras o que você fala que eles são, foi um choque, porque eu sempre achei que isso ficava muito no ar, mas não, eles realmente falam todas as letras, né? Em momentos muito específicos, é sempre quando acontece alguma coisa grande, eles sentam e conversam. Uhum. Mas o resto depois vive normalmente. Que a garota retardada, Moe, falando de futuro, como assim, né? Ele é um retardado. E falando que eu tentei usar o informação classifier, como eu falo? É, informação secreta. Informação secreta e uma informação secreta, mas depois de 2 semanas sem informação secreta... Muito legal. E aí, raciocinando isso, que ela não consegue conectar com o futuro dela, já raciocinam que isso, é porque no dia depois do dia 31, nada mais existe depois daquilo, o mundo reseta, então o futuro foi apagado da existência, então o futuro dela meio que não existe mais, por isso que ela não consegue conectar lá. E aí, somado ao fato de ele estar com esse déjà vu todo, eles chegam a essa conclusão... E aí ele se encara na gata e fala, como é que é? Estamos repetindo mesmo? Então você lembra de tudo? É, que o Itsuki fala, né? Que a Nagato lembra de tudo. O Kion começa a questionar ela. Aí pergunta, a gente tá vivendo isso quantas vezes? Ela fala, 515.498. Ele, e a gente viveu as mesmas coisas. Ela começa a narrar todas as diferenças que teve no loop 2024. Falou, todos esses dias foi a mesma coisa? Não, porque nas instâncias 2000 e tanto e 11 mil e tanto, não teve a viagem a tal lugar. Na instância, sei lá, 20, sei lá, 12 mil, se qualquer coisa, não em teve. Em 741 aquilo. Instâncias, a gente não pegou peixinho, blá blá blá. E ela lembra tudo clinicamente. Endless Eight. Cara, tô com muito sono. Foi muito ruim esse episódio. A gente não, a gente até parou com a gracinha de... Não, vou nem explicar piada, muita piada nenhuma. Nossa, tá muito chato mesmo. Assim. Esse realmente foi o episódio mais desnecessário de Endless Eight. Maçante, é absolutamente igual aos outros. Não tem nada de legal. Não tem nada de interessante em matéria de fotografia pra ser comentado. Em matéria de trilha sonora pra ser comentado. As coisas aconteceram normalmente. É como se eles tivessem feito de novo o primeiro episódio. É. Só que agora com eles descobrindo. É um pouco menos felizinho que o primeiro. Bem genérico, bem estranho, não tem nem muito o que dizer. Não tem mesmo, cara. Vamos terminar, acabou. Eles falam tudo muito devagar pra esse poder... Esse foi o sexto episódio, né? Pra poder preencher o espaço. É, eu comentei com o Lavigil que o episódio anterior e esse, as coisas aconteceram num ritmo um pouco mais rápido. Mas tinham cenas extras. Aconteceu tudo mais rápido porque tinha uma ou outra cena extra. No episódio anterior principalmente, né? É. Esse não teve tanto. Mas no episódio anterior, eles preencheram esse tempo como? Repetindo aquela cena final da Haruhi, que eles no final fazem aquela gracinha de repetir uma, duas, três, sei lá, repete umas sete vezes aquela ceninha. Nesse, pra preencher o espaço, eles botaram todo mundo pra falar assim. Então, quando o Koizumi tá explicando como funciona... Cara, você tá fazendo isso, tá me irritando. O loop temporal, ele fica parando a cada pedaço de frase que ele fala. Ele nunca hesitou tanto na vida dele. E ele é um cara normalmente seguro de si, né? Ele não era pra ter hesitado tanto. Tem muita ceninha de silêncio. Ah, inclusive, eu acho que eles mesmo brincaram com isso, né? Porque o Koizumi tava fazendo muito isso e o Kion não. Aí tem uma hora que o Kion pensa exatamente assim. Você percebeu isso ou não? Não. Tem uma hora que ele pensa com a pausa. Eu passei esse episódio todo com muito sono, não percebi nada. Tem uma hora que ele pensa com a pausa. Outra coisa que, sei lá... Eu não li nenhuma legenda com o Haruhi. No início, a gente fica com um pouco da impressão que a Haruhi meio que tá começando a inconscientemente perceber o que tá acontecendo, que ela começa a falar demais, que a gente não tem tempo. Eu tô com vontade de fazer muita coisa, porque a gente não tem tempo, tempo. Ela fala que o tempo não volta, sempre faz piadinha. Com tanta frequência como falou nesse? Que ela falou isso umas quatro vezes, cara. Falou tanto assim, não, cara. Você tá viajando. Falou sim, cara. No início, ela falou que o tempo não volta. Depois, ela falou que não. O tempo é curto, mas a gente tem muita coisa pra fazer. Eu tô começando a desconfiar do que pode ser o motivo disso. O quê? Tem alguma Não sei se tem alguma coisa a ver com a lição de casa dela que ela não fez ainda. Ele riu. Porque você falou que é uma coisa que tá presente em todos os episódios e é idiota. E essa coisa tá presente em todos os episódios. Ela falando que em 3 dias eu tenho a lição de casa, né? Tem a ver? Tem um aeróbio também. Qual dos dois? Ih, caramba. Inclusive, outra diferencinha ínfima é que no aeróbio desse, o Kion, ele grunhiu, né? Normalmente ele só fica quieto quando o Izumi fala que... Ah, não, então se você não for fazer isso, eu vou fazer. Normalmente ele fica quieto e acabou, né? Nesse ele deu um grunhido de reprovação. Eu não reparei nada, eu desliguei completamente também. Mas com todo motivo, cara. Eu tava no meio do episódio doido pra puxar meu DS e começar a jogar, sabe? Muito ruim. Você lembra do sétimo? O sétimo é melhorzinho? Não lembro do sétimo. Eu acho que talvez... Oitavo é bom. Oitavo é o último. Mesmo então, se ele não for bom, ele serve pra fechar. Uhum. Serve pra dar a resposta. Se o sétimo foi igual ao sexto, poderia ter tido 6 episódios, né? Que teria enrolado, teria feito toda a parada artzinha que o Annie queria fazer. E não teria nada desnecessário. Esse episódio foi desnecessário. Na verdade mesmo... Endless Eight era pra ter durado 3 episódios. Poderia ter durado, né, cara? Mas até o sexto... Tudo ali tava legal, né? Quinto, tinha um motivo. Né? Esse sexto foi esse hoje. O sexto foi esse, né? Até o quinto. Até o quinto tudo ali tinha sentido, sabe? Fazer um sexto fechava. E mesmo o quinto teve, né? Eu gostei muito até o quinto, não, cara. Não, eu sei, mas o quinto começa a arrastar, né? Mas eu ainda gostei bastante. É, eu acho que esse sexto poderia ter sido o último. Provavelmente não foi, porque eles pensaram, Endless Eight tem que ser 8. Eu acho também, já que chegou ao 6, fecha 8. Tipo, ou tem 3, ou tem 8. É, basicamente foi isso. Provavelmente foi exatamente isso que eles pensaram. Só vamos confirmar no sétimo, né? Se o sétimo foi igual a esse sexto, realmente foi isso, sabe? É. Ah, a gente teve ideia pra 6 episódios e a gente precisava de 8, porque Endless Eight. Faz mais 2 aí. Até pra 5, né? O episódio foi bem chato. Então... É, 5 e 1 pra fechar. ponto. Assim. Tem mais nada. A gente já falou demais. Nada. A gente falou até demais pro episódio, não teve absolutamente nada. Nesse episódio, a Nagato apareceu mais perto das outras pessoas, eu posso perceber como é que ela é muito pequenininha. E... deixa a história da Nagato pra depois, pelo amor de Deus. Encerra isso. Então é isso. Da semana que vem com o sétimo e graças o oitavo episódio fechando. Os dois semana que vem? Os dois semana que vem, porque é o último reviews. Próximo reviews é o último reviews antes de ir pra combo com o Mark 1. Mas o cara está trapaceando. Cara, vamos ser oito. Nossa, nossa. Cara, eu não tô aguentando mais. Vamos terminar de livrar desse troço logo. Perdeu a nossa aposta, pessoal. A gente não conseguiu. Não vai conseguir fazer oito programas. A gente consegue fazer alguma aposta pessoal nossa? Faz sentido. Então nós estamos sendo apenas coerentes conosco. Com o nosso padrão de qualidade de Cashiano, onde de... tudo é improvisível. Improvisível. É tudo, é uma mistura de improvisado com imprevisível. Legal.